pirocada, nele, bota pra ralar. Quer desafiar os crimes, envolvido no crime. Com a tropa é sem massagem, nós te pega firme. Envolvido no crime, com a tropa é sem massagem, nós te pega firme.